Começa um novo turno aqui no Jogatina BG, vamos falar os dados de hoje. Eu sou o Zabuzeta, e se você tiver num Tabletop Simulator, eu vou te dar uma dica pra você ganhar um jogo. Aperta Alt F4. Eu sou o Thiago Kari, se você tiver no Tabletop Simulator, não flipa a mesa, por favor. Caraca, isso aí é legal, mas ao mesmo tempo pode complicar muita coisa. Dá troféu flipar a mesa e você ser fraco e não conseguir. Bom, estamos aqui começando mais uma edição do nosso podcast. Dessa vez um podcast que não é em loco, né? Ou seja, a gente não tá gravando presencialmente aqui. Eu estou contando com a participação do ilustre Thiago Kares, que me ajuda lá nas notícias diariamente lá no canal do Jogatina BG News. E aí, Thiago, tudo bom? Tudo. Assim, eu gostaria de poder estar nesse calor humano que é Jogatina BG House, mas a gente tem que se contentar com a internet. Eu nunca parei pra pensar nisso, jogatina BG House, olha aí. Bom, na verdade a gente tem que falar do que se trata esse podcast, né? Se a gente passar os recados de fato, né? Esse podcast a gente vai tratar de um assunto bem legal, que já aproveitando esse contato digital, né? A gente tá longe um do outro, mas a gente pode ter esse contato humano através das conexões internéticas, que é as plataformas digitais pra você jogar board games. Nesse podcast a gente vai falar sobre quais maneiras digitais que você pode ter contato com board games, card games e outras coisas. Então você vai conferir logo na sequência, mas antes a gente vai passar alguns recadinhos aqui. O primeiro deles é que a gente tem um recado muito importante, que tem pessoas incríveis, como é o caso do Thiago Aires. Talvez você deva conhecer, Thiago. Eu conheço? Não, brincadeira, só tô falando porque... Ah! Eu tô falando brincando, mas... Eu esqueci. É o Thiago Aires, não o Thiago Kares. Eu tô assim falando, mas é que na verdade todos os Thiagos ele tem um clãzinho secreto, né? Eu não queria falar pra todo mundo. É toda uma conspiração dos Thiagos, mas o Thiago Aires Ribeiro, ele ajuda mês a mês na campanha do PicPay lá do Jogatina BG, onde mês a mês o pessoal contribui financeiramente e ajuda o Jogatina BG a existir e produzir mais e melhor. A gente produz diversos conteúdos no nosso canal, no YouTube e também vários podcasts aqui, inclusive podcasts de entrevistas, podcasts de RPG, notícias e muito mais. Então entre lá no nosso picpay.me/jogatinabg e conheça mais sobre a campanha do Jogatina BG. E também temos que agradecer a nossa loja parceira, a Bravo Jogos. Você pode comprar diversos jogos de lançamento, diversos jogos que tem as versões digitais que tá aqui no Brasil já com preços promocionais. Você pode parcelar no cartão, então entre lá em bravojogos.com.br. E vamos lá pro nosso podcast. Vamos então começar o nosso podcast. Antes da gente falar sobre as plataformas digitais, eu quero perguntar pra você, Thiago, primeira vez que tá aqui no podcast do Jogatina, não no News, né, que no News você já até participou uma vez. Eu quero saber o que você andou jogando recentemente. É, eu joguei bastante. Presencialmente, no caso. É, presencialmente. Na real, até o Tabletop Simulator tá até tenho parado de jogar, porque o pessoal que eu jogava, ele mudou os horários. É, mas presencialmente eu tenho jogado bastante coisa, que agora que eu tenho um vizinho que joga, né, o Rafael. Um beijo pra você, Rafael. Ele vai ouvir isso aqui. É, beijo, Rafael. Abraço. Ele vai ouvir isso aqui. Eu tenho jogado mais coisas. E um jogo que não foi tão recente, mas eu quero muito falar dele, porque é de um estilo de jogo que não é muito falado aqui, que é um estilo coin da GMT, que é o Pendragon. O Pendragon, ele conta a história do declínio do Império Romano na Grã-Bretanha. Uhum. Então, cada jogador de 1 a 4, cada um jogador vai tomar poder de uma facção. Essas facções são os duques romanos, que eles querem continuar com o poder romano e militar. Os civis britânicos, que eles querem manter o poder e manter a regalia deles, mas eles mandando na ilha. Uhum. Então, temos também as duas facções bárbaras, que são facções que querem só pilhar e destruir e construir as cidadezinhas deles para eles também controlarem a Grã-Bretanha. E os escoceses, uhum, que é o dedo. Eles só querem... Eu vou ter que bipar isso, tá ligado, né? Tá ligado. O que eles só querem realmente é fama e poder pra eles e colocarem as casinhas deles em jogo. O Pendragon, ele tem um sistema que é complexo à primeira vista, mas ele realmente roda bem simples. A gente vai puxar uma carta, essa carta vai nos dizer qual é a ordem do jogo. Não é tipo, vou pegar uma opção aqui pra ser o primeiro da rodada. Não, não. Você tem como mitigar isso, podendo passar, ou que daí, se você passar a próxima carta, você pode fazer ação. Entendi. Quando a carta abre, ela vai falando quais são as facções que vão agir em ordem. A carta, ela vai falar que os duques vão agir. E depois vai vir os saxões, os escoceses e, no fim, os bretões. Só que, por carta, só pode ser ativado duas facções. Isso das cartas que determina as ações é o sistema coin ou isso é uma coisa do jogo mesmo? É o sistema coin. O sistema coin é baseado nisso. É como se fossem cartas de eventos, entendeu? Isso. Então, todas essas cartas são cartas de eventos, são possivelmente vão acontecer ou não. Uhum. Porque, vamos dizer, continuar o exemplo do Dux. Ele vai resolver usar a carta. A carta, ela tem algumas informações. Ela vai ter um evento que o jogador, ele pode ativar, mas ele não vai fazer nenhuma ação. Ele vai realizar o evento. Daí ele vai ter duas opções. Ele pode fazer um comando simples, que é sem adicionar uma melhoria, uma habilidade extra. Uhum. Ou ele vai fazer um comando com habilidade extra. Qual é a reação estratégica disso? Se você fizer o evento, o próximo jogador, ele obrigatoriamente vai ter que fazer um comando simples ou um comando com feat, comando com uma habilidade. Uhum. Se você escolher fazer um comando com habilidade, o próximo jogador, ele pode escolher fazer o evento ou fazer um comando simples, que é, em vez de você fazer o comando total, você vai fazer o comando numa área só, em vez de vários espaços. Entendi. Se você fizer um comando normal, sem usar habilidade, o cara vai fazer o pior comando possível, que é o mais fraco possível. Eu quero perguntar, porque assim, olhando o mapa das fotos que você mandou, ele tem a parte de controle de área, né, onde realmente faz sentido, né, por conta da disputa de território. Sim. E também tem algumas peças que são construções, alguma coisa assim, ou não, que você vai colocando no tabuleiro, como pra determinar a esse local aqui tem mais influência minha do que o outro jogador. Tem, então, tem três tipos de peças. Uhum. São os cubos, que são as unidades mais militares. Tem os triângulos, que são os invasores, que só os bárbaros vão ter acesso a eles, no caso, os saxões e os escoceses. Sim. E tem tipo um cubinho com umas bolinhas do lado, são os fortes. Cada facção vai ter um tipo de forte. O dos bárbaros são os assentamentos bárbaros, o dos duques são os fortes militares, os dos britânicos mesmo. Eles têm dois tipos, eles têm os azuis claros e os azuis escuros. Os azuis claros são cidades, outro deles é os fortes de colinas, Hill Forts, que são militares. Os casamata. Os cubos, eles são as unidades militares de cada facção. Tanto os bárbaros saxônicos e os bárbaros escoceses, eles têm os cubos de unidades deles, que são as tribos de guerra, que são as unidades realmente militares. E os civitatis, eles têm dois tipos. Eles têm o exército comissionado e eles têm o exército miliciano. O exército miliciano é a segunda pior unidade do jogo, que eles só dão meio de dano. Eu não vou entrar em detalhe do combate, mas os vermelhos, que são a cavalaria dos Ducks, é uma parada ridícula. Aconteceu no último jogo, eu tinha o quê? 7, 8 bárbaros, e o Rafael tava com 3 cavaleiros. Os cavaleiros, primeiro, eles já atacam antes, porque eles atacam como eles estão de cavalo, eles atacam na carga. Eles mataram todo mundo, mas não sobrou um bárbaro. Bonito, gostei. Fofo, é fofo. Tá, deixa eu perguntar uma coisa também, só pra gente meio que concluir essa parte. Ele é um jogo de cenários, assim, que você vai contando uma história, ou cada partida é uma partida única? Por exemplo, é como se fosse um Eurogame, que quem faz mais pontos ganha. Então, ele é meio que uma mescla entre um Euro e um Wargame. Uhum. Ele é muito mais voltado pro Wargame, diferente do Dominion Species, que ele é mais Euro. Especialmente pro Dragão, ele tem um aspecto econômico muito forte, porque no tabuleiro vão ter cubos de prosperidade que a gente vai precisar pra pegar recursos. Os bárbaros estão querendo saquear isso daí, os duques e os civitates, eles querem manter esses cubos no lugar onde eles estão pra prosperar. São os cubos pra deixar as cidades mais fortes, pra eles terem mais recursos. Legal. Tem cenários, a gente já jogou o primeiro cenário duas vezes, eu com os Kivitas e os Ducks, quando a gente tá jogando em dois, cada um controla duas facções. Um controla o Império Romano e um controla os Bárbaros. Então, o primeiro eu controlei o Império Romano, e o legal é, cada facção tem uma forma diferente de ganhar. Eu gostei da simetria dele. Isso, da simetria dele. E dependendo de como está o Império Romano, pode mudar a forma que você ganha. Por exemplo, o Império Romano, dependendo do cenário, ele vai começar como força romana militar. Então os Ducks têm vantagem, então é mais fácil deles ganharem. Uhum. Conforme ele vai degradando o Império, ele vai entrando em autonomia militar ou autonomia civil, vai mudando até que um ponto chega e tem a fragmentação do Império. Porque até antes, o Ducks, ele não tem recursos. É muito difícil pro Ducks conseguir recursos. Porém, ele tem os Kivitatis, que são ricos. E como os Kivitatis fazem parte do Império Romano, qualquer coisa que os Ducks forem fazer que precise de recursos, qualquer tipo de comando, ele não precisa gastar o deles. Gasta dos Kivitatis. E os Kivitatis não precisam nem dar pitaco nenhum. Ele só vai lá e gasta. A não ser, claro, que o Império tenha caído e esteja em domínio civil. Aí não. Pro Dux gastar o recurso, ele tem que pedir primeiro. E os Kivitatis tem que deixar. Mas tirando isso, ele faz o que ele quiser. Esse nome Pendrago, ele surgiu da onde? Aí vai ser uma coisa que vai ser falha minha. Tem um playbook no que vem no livro, que vem no jogo, que explica todas as cartas, de onde eles tiraram todos os eventos. Ah, é coisa bem da GMT mesmo. E também eles explicam cada tipo de vitória ou de derrota do jogo. Por exemplo, se você tiver uma vitória parcial de tal facção, você tem como fazer, olhar uma tabela lá, que você vai ver que não parte histórica fez isso. Mas da hora, cara, eu curti. Eu vi a imagem dele, é um jogo muito bonito. Produção GMT, né? Maravilhosa, como sempre. Nossa, aqueles tokens são maravilhosos. Eles têm um detalhe, são muito bonitos os tokens. Os cubos são perfeitos. Aqueles, os cubos de prosperidade são os cubos dourados, são lindos de morrer. O tabuleiro é duro, é grosso, é forte, muito bom. Ah, isso é. Quem jogou as versões de jogos de GMT, eu joguei, por exemplo, só o Twilight Struggle. E ainda assim é bem, bem, bem feito, assim. Eu achei bem maneiro a qualidade das cartas e tal. Então, bem show. Você jogou um jogo finalizado e eu joguei um protótipo de um amigo nosso, né? Que é o Anderson Butileiro. Vou falar a respeito do Rio 1808. Ele é um jogo do Anderson Butileiro. Eu tive o prazer de jogar com ele e também com o Renato do Tábula Quadrada, aqui em Curitiba. O Renato esteve presente, né? Ele não é aqui de Curitiba, ele é do norte do Paraná. Mas esteve presente. A gente marcou pra jogar num sábado de manhã, 10 horas da manhã, lá na Fanbox, né? Foi bem divertido, a gente jogou. A gente ia jogar num modo simples, mas o jogo, ele tem um modo completo, né? Onde você joga as cartas, porque assim, ó, o jogo, ele vai rodar conforme as cartas de navio que chega no porto. Essas cartas vão definir a quantidade de rodadas que tem no jogo. Cada jogador começa com trabalhadores, né? Digamos assim, que são os dados que você tem. Você não rola dados nesse jogo, mas ele é um jogo de alocação de trabalhadores. O valor dos dados que você tem é o poder daquele trabalhador. Então vai ter certas localizações que você vai ter no tabuleiro que, por exemplo, ah, eu preciso alocar aqui pra ganhar tal recurso ou pra comprar tal recurso. Se não for valor 4 ou maior, aquele dado você não pode colocar naquele lugar, entendeu? Então você tem que gerenciar bem, assim, quais são os dados que você tem. Lembrando, você não pode rolar os dados, mas uma vez por rodada você pode colocar um trabalhador na sua ficha, tipo, do jogador, e você muda a face dele pra mais um, entendeu? Por exemplo, se tá 3, muda pra 4. Essa atividade é boa porque, assim, ó, cada final de rodada você vai ter o pagamento do salário desses trabalhadores. Então, quanto maior o valor dele, então você pega a soma de todos os dados que você tem, você começa com 3 dados, mas você pode liberar mais dados ao longo do jogo, como se fosse uma opção, entendeu? Só que quanto mais libera, mais salário você tem que pagar. Então essa parte é bem interessante, mas quando você treina ele, você manda ele estudar, digamos assim, pra ele ficar mais inteligente. É como se, isso lembra bastante uma questão do euforia, entendeu? É como se fosse o valor de inteligência, do poder daquele trabalhador, né? Então é bem interessante. O tabuleiro, só explicando, né? Ele passa nessa época quando o príncipe regente, Dom João VI, chega no Brasil, na capital do Brasil, que na época era o Rio de Janeiro, e o jogo, ele tem várias sessões onde você vai fazer. O seu objetivo é fazer mais pontos de vitória, como eu, e a sua pontuação que você tem naquele momento é seu encame de dinheiro. Só que lembrando, você tem que pagar a galera antes de receber o encame de dinheiro. O que você faz? Caso você não consiga pagar os seus trabalhadores, você tem que pegar empréstimo. Você reduz um valor de encame em 1 e você pega um valor de 5 de empréstimo, entendeu? Então você tem que gerenciar bem, assim, ele é bem apertado nessa questão, porque você tem que saber gerir muito os seus recursos. Os recursos que eu digo, assim, do dinheiro, mas você tem outros recursos que você vai adquirindo, são 6 tipos de recursos, que seja a parte de móveis, de roupas, de outras coisas que você vai tendo, de objetos, de luxo e tal. Porque assim, você vai acumulando esses recursos, todo turno ele vai entrando no porto como se fosse um mercado, onde você vai, com os dados, comprando ou vendendo eles, dependendo da sua situação, do seu interesse, mas os recursos você pega pra poder entregar pra essas pessoas da corte. Digamos assim, tem lá o Dom Pedro II, tem o João VI, tem um monte de gente, tem 6 pessoas. Só que o lance é o seguinte, ele tem uma simetria dessas pessoas que você entrega. Por exemplo, pro João VI, ele é o principal, ele fica no centro. Então, normalmente você tem que entregar pra ele o recurso e mais pagar dinheiro pra ele, mas ele vai te dar pouco encame. Mas lá no final do jogo, quem controlar essas regiões, como se fosse um controle de área, vai brigar por esses controles e quem tiver o maior controle de área naquele momento, vai ganhar a maior pontuação. Então, quem tá lá no João VI, que quando você entrega, não te dá benefício, mas no final do jogo vai te dar mais pontos de vitória, é legal pra isso. Então, normalmente a galera investe isso por último. E mais aos extremos, você pode entregar pras pessoas que estão nesses extremos lá, que são alguns duques, alguns da corte, assim, onde você pode entregar, ele vai te dar o dinheiro de entrega e ele vai te dar encame maior. Então, você vai aumentar seu ponto de vitória naquele momento. Só que quem controla aquelas regiões no final do jogo vai ganhar bem menos ponto de vitória. Então, ele é bem legal nessa parte, porque você faz isso aí. E a parte brilhante é que cada pessoa, ele tem um interesse num tipo de mercadoria. E depois que... tem várias cartas ali, digamos assim, que ele pede tal tipo de mercadoria. E quando você entrega, você vira aquela carta, ele vai ter um nome de outra pessoa, com recurso daquela pessoa, mais um recurso extra, que é o recurso que você acaba de entregar. Que é uma mecânica de inveja no jogo. Você vai colocar no fundo do deck daquela pessoa que tá invejando o que você deu pra aquela pessoa, entendeu? E é uma mecânica bem interessante, como se fosse os contratos. Fazendo um comparativo que lembra os contratos do Marco Polo, entendeu? Só que, em vez de você, quando você entrega, você tira aquele contrato, você vira aquele contrato, ele vai pra aquela pessoa e aumenta o valor de encame que aquela pessoa vai te dar, mas ele vai pedir mais recursos. E essa parte é muito, muito legal. Essa parte da corte, ela é na parte superior do tabuleiro. Logo abaixo, ele tem várias construções, que quando você chega naquela construção, você pode optar por colocar um dado lá, não sei exatamente, não lembro exatamente o valor, mas você pode remover, digamos, a parte da estrutura, madeira, a parte de mármore e outras coisas para você poder construir. Tem três construções. Você tem o Museu Nacional, você tem a Biblioteca Nacional e você tem o Botânico. Então são os edifícios que você pode ajudar nas construções. Esse também tem como se fosse um controle de área. Conforme você entrega, você ajuda lá, você vai ganhar pontos no final do jogo, não conforme cada rodada. Então isso é bem legal. Esse jogo parece incrível. É, então, ele é bem redondo assim nessa parte. Você também tem o clero, que como se fosse assim, os dados baixos de 1 a 3, você pode colocar nessa linha do clero. E lembrando, cada local vai ter espaço lá até 4 jogadores. E você pode, por exemplo, colocar um dado. Você não pode repetir o mesmo local, exceto se você coloca um valor de um dado de número 6. Então essa parte também é bem legal, porque ele meio que lembra a parte do viticulture, né? Quando você tem aquele trabalhador maior. Tem uma parte do mercado que é bem interessante, que é o seguinte: conforme você compra, você vai aumentando o valor daquela mercadoria. Então você pode comprar agora, baixo, e no futuro, conforme a galera vai comprando os interesses delas, você pode ir lá vender pra ter dinheiro pra pagar os funcionários e outras coisas, até mesmo construir casas de comércio. Porque assim, ó, quando você pega um recurso e você precisa entregar pra aquela pessoa, coloca ele na carroça e ele só vai ser entregue pra você de fato na próxima rodada. Então você não pode entregar pro nobre que tá pedindo pra você. Você vai entregar só na próxima rodada. Mas se você paga dinheiro e você constrói armazéns, você pode optar por já entregar naquela rodada. Então isso é muito bom. Você pode também criar armazém na cidade pra justamente já adiantar o processo de entrega pras pessoas. E tem os festivais que você pode gerir, entendeu? Conforme você entrega os recursos, em vez de entregar pra nobre, você entrega pro povo, entendeu? Ele vai te dar vários pontos de vitória pro jogo. Ele roda maravilhosamente bem. Ele tá com um protótipo já, com umas versões bem interessantes de arte. A arte dele tá bem legal. Tem a parte de mercado que é legal. Tem a parte do euro, assim, de qual ação que eu vou tentar fazer pra otimizar. E por isso que funciona muito bem. Confira lá depois. Vou deixar o link aí da página do Ludopedia, que é do Rio 1808. Beleza? O Butchley só precisa fazer uma coisa. Pra agregar, assim, o valor a nossa ao tema, ele precisa colocar isso no Tabletopia ou no TTS pra eu poder testar. Eu tô querendo muito. Falando, né, e nessas plataformas, que já, a gente já pode puxar nosso assunto principal aqui, board game pode jogar até sozinho, tem vários jogos solos, mas normalmente o impacto dele social é justamente você se reunir numa mesa com seus amigos e jogar, seja na sua casa, seja em eventos, seja conhecendo novas pessoas em eventos e lojas especializadas. Só que isso às vezes demanda a agenda das pessoas, né, porque às vezes a pessoa tá longe, né, você tem um amiguinho no outro estado, você tem um amigo que quer jogar aquele jogo contigo, você falou e ele também tem mesmo interesse que você, ele tem o mesmo perfil de jogador que você, mas olha essa dificuldade, olha a quantidade de dinheiro que você vai gastar com passagem, de tempo viajando, se deslocando, e existe, né, depois de um tempo, foram surgindo plataformas digitais dos jogos, né, onde você pode optar por jogar com seu amigo à distância, mas no seu computador, no seu celular, no seu tablet, e a gente vai falar a respeito disso, quais são os impactos, né, que você pode ter, se realmente a versão digital vai matar a versão analógica, e qual a parte negativa disso aí, né? Então a gente vai começando falando de quais plataformas. A gente não vai fazer um histórico, né? Porque não é esse o objetivo, é mais falar sobre quais plataformas existem. Não todas, né? A gente vai falar, existe a plataforma do José Alves que criou em 1980. A ideia não é falar isso. Aqui a gente vai dividir elas em três blocos. Quais são os programas que você pode usar, né? Programas, a gente vai falar a respeito deles, depois os sites e até mesmo versões digitais de jogos que existem, beleza? Tranquilo. Thiago, quando você pensa em programas que você pode jogar jogo de tabuleiro, hoje em dia, qual que é o mais difundido pra você? Mais difundido? Eu acho que eu tenho que botar pro simulator mesmo, porque o Tabletopia, por mais que ele seja bom, ele seja mais leve, seja até um pouco mais acessível, né, porque você não precisa pagar pra jogar, uhum. O Tabletopia, ele tem um pequeno problema que ele é freemium. Mas explica pra galera o que que é freemium, porque às vezes a pessoa tá chegando aqui falando, o que que é freemium? Ele é grátis, ele é gratuito. Porém, Sim. Pra acessar certos jogos ou certas mesas ou cadeiras nos jogos, você precisa pagar uma mensalidade do jogo ou pagar já anual. Eu já tive, porque eu comprei ele na Steam quando ele tava em pré-venda. Eu fiz isso. Eu falei, nossa, vai ser ótimo, porque eu vou comprar em pré-venda, vai ser genial. Eu paguei aqui, sei lá, 18, 20 reais na época que foi lançado no Steam. E quando eu fui, depois de um mês, eu fui jogar, ué, cadê meus privilégios? Eu fiquei tipo, tem assinatura. Eu cheguei a pegar bastante tempo até. Foi lá que eu conheci Terra Mística, joguei de fato Terra Mística, joguei de fato Imperial Settlers, eu joguei Champions of Midgar lá, joguei bastante jogo lá. Cara, Imperial Settlers, eu devo ter jogado o quê? Umas 15, 16 partidas só no Tabletopia. E se você não tem um PC muito bom, ainda mais que o Tabletopia tá saindo pra Android também, ele é muito bom, ele é muito leve. mas ele tem esse problema. O Tabletop Simulator, por outro lado, você vai pagar pra usar ele, né? Acho que tá R$36 na Steam. É, atualmente R$36, mas surgem promoções que ele baixa normalmente 50% do valor, vai pra R$18, R$19, né? Isso, R$18, R$19 pra arredondar. Uhum. Em vez de ele ser gerido pelos próprios caras do Tabletop Simulator, quem coloca o jogo no TTS é a comunidade. Então, você vai acessar a oficina do Steam e lá vai ter uma porragem. Eu acho que tem 766 páginas de 30 jogos. Sim, vou até colocar uma observação, né? A gente já tá fazendo, querendo ou não, essa comparação entre o Tabletopia e o Tabletop Simulator. Apesar do Tabletopia ter essa questão do valor, o serviço, ele é bem mais implementado. Ele é bem mais orgânico, ele é bem mais fácil de aprender, porque o Tabletop Simulator, ele tem... Eu vou falar o TTS aqui no caso. Ele tem a questão de uma curva de aprendizagem bem mais acentuada que do Tabletopia. O Tabletopia é bem mais orgânico, é mais didático pra você aprender. E também, as versões dos jogos que você joga no Tabletopia, normalmente são versões que os próprios interessados, donos daquela propriedade, colocam, até mesmo às vezes pra divulgar, ou até mesmo os gerentes, né, do Tabletopia colocam aquilo. Então você vai jogar com aquilo com a fidelidade que existe. Enquanto o TTS, né, o Tabletop Simulator, qualquer pessoa, eu mesmo, eu posso escanear, tirar foto do celular e eu subir a versão do jogo. Sim. Mas nada garante que aquela versão vai ser a versão fidedigna, vai ter todas as cartas que o jogo tem de fato. Então, o TTS, ele é uma bagunça, assim, ele tem um mar de coisa, mas você tem que saber procurar. Então, por isso que ele vai ter um rank, como se fosse a parte de classificação. Quando você vai jogar no Tabletop Simulator, você tem que saber procurar. Ele tem uma barreira de entrada alta, mas quando você sabe pular essa barreira e você consegue utilizar o benefício dele, ele se torna muito mais vantajoso. Porque, por exemplo, se eu conheço um jogo, sei que e conheço a plataforma, eu vou me beneficiar muito bem. E outra coisa importante, né? É, a gente falou, né, que o TTS, ele começou normalmente com os jogos que a comunidade fazia. Ele era... Inicialmente, ele surgiu um simulador de mesa pra você jogar RPG, pra você jogar jogos abstratos clássicos, né? Depois que o Steam começou a liberar essa ferramenta, o Steam, né, a plataforma de jogos digitais da Valve, ele liberou a ferramenta do workshop, né, da oficina, as pessoas puderam fazer mods não só pro TTS, mas pra vários jogos, e por conta disso existiu essa enxurrada de jogos que foram surgindo. Então você pode jogar, cara, tem muitos jogos, é assim, você pode falar, ah, vou jogar um Twilight Imperium, é possível você jogar Twilight Imperium, enquanto, da mesma forma, você pode jogar um Uno, entendeu? Porque a comunidade vai jogando, vai colocando informações, vai alimentando aquilo. E no TTS é capaz de você jogar um Twilight Imperium Uno, porque os caras colocam várias coisas lá, assim, tem que ter esse cuidado de garimpar. No TTS, eu tenho um jogo que é, se eu quero ensinar alguém a mexer no TTS, eu uso ele, que é o Clank. Porque o Clank usa todas as mecânicas. Ele vai te ensinar a colocar uma quantidade X de cartas na mão, que é um comando, vai te ensinar a baralhar o deck, vai te ensinar a virar as cartas, vai te ensinar a pegar item, vai te ensinar a jogar item em algum lugar, vai te ensinar a usar uma bag, vai ensinar tudo. E é um jogo bem simples. E outra coisa, nessas plataformas digitais, Tabletopia e TTS, se você não souber jogar o jogo, você vai ficar olhando pra cara do jogo e ninguém vai te falar nada. Isso. Até fazer um comparativo com um assunto mais pra frente, quando a gente for falar de versões digitais dos jogos que as próprias empresas fazem, não tem uma inteligência artificial, não tem uma automatização. Você tem que jogar como se fosse uma mesa de fato. Você tem que mexer nos componentes, você tem que colocar, e até o Thiago vai abordar aí umas coisas de script, né? De isso. Automatização que você pode até fazer nos jogos. Que alguns modders, né? Que a gente pode falar assim, que é a galera que coloca os jogos nas plataformas, até colocam isso, né? Sim. A vantagem do TTS, além da grande quantidade, enxurrada de coisas que tem diariamente, é que ele te dá a possibilidade de scriptar os seus jogos. Sim, então você sim. pode colocar botões, colocar pontos de âncora, colocar áreas de contato para utilizar o setup. Vários jogos que você aperta um botão e já faz o setup para 4 jogadores com a variante X, Y e Z. O Tabletopia, ele não tem script, não que eu tenha visto, mas também tem um bom tempo que eu não uso, né? Porque eu não sou mais VIP, eu fiquei puto. Ele pelo menos já vem no setup completo. Quando você vai fazer uma mesa pra 3 jogadores, vai estar a mesa com 3 jogadores lá, todas as pecinhas bonitinhas nos seus lugares devidos. A não ser, claro, que o jogo precise de alguma coisa antes de fazer o setup e tal. A gente falou sobre essas plataformas, né? São as mais conhecidas, né? É, só repetindo, o TTS, né? O Tabletop Simulator, você paga uma vez, você tem acesso a milhares de conteúdo que a comunidade vai fazendo e você tem que saber filtrar isso por conta de às vezes pegar incompleto, às vezes você colocar algumas informações erradas, né? né? Mas sabendo filtrar isso, você consegue jogar perfeitamente. E também, depois de muito tempo, vendo a possibilidade da plataforma, empresas como a Stone Meyer ou outras editoras colocaram os DLCs, né? Pra você, por exemplo, jogar o Scythe oficial por parte da Stone Meyer, né? Onde você pode comprar lá por um preço adicional. É, a pessoa que compra, ela pode convidar pessoas que não têm o jogo pra poder jogar aquela versão. Então é como se fosse o dono do jogo, né? Digamos assim. Então essa parte é bem interessante, porque você pode jogar. O mesmo vale nessa questão de o dono da versão premium convidar pessoas que são free, né? No caso do Tabletopia, né? Você pode ter uma mesa com mais pessoas e convidar os seus amiguinhos. E quando a gente também pensa em outras plataformas que você baixa um programa e instala no seu computador, a gente tem que pensar também no Vassal, né? Que é uma das plataformas bem antigas. Ele é muito utilizado para quem joga jogos da GMT, jogos de Wargaming, né? Ou até mesmo card game. Só que ele é bem mais pesado, né? Você pode jogar até o Root, né, que saiu recentemente. Tem várias coisas que são os módulos que você instala. Ele é grátis. Ele é open source, como falam, né? Você baixa a versão. Só que, pra você mexer nele, ele tem uma curva de aprendizagem ainda maior. Cada vez mais acentuada, porque ele é bem difícil de você aprender. Inicialmente, depois que você pega, obviamente, você vai acostumar com a ferramenta. Mas ele é bem complicado, assim. Ele é grátis. Ele é diferente do TTS e do Tabletop, né? O Tabletop você paga uma mensalidade, mas pode ter a versão grátis reduzida. E o TTS você tem que pagar a versão única. Só que a diferença do Tabletop, né, pro TTS, a gente pode até falar assim que o Tabletop, ele tem versões que você pode jogar no seu navegador, no seu aplicativo que saiu recentemente, enquanto o Tabletop Simulator, ele é exclusivo para PC. Então você tem que ter a versão instalada do PC, onde você tem que gerir lá, instalar, jogar com seus amigos, a partir dessa única plataforma. Então não tem esse cross-plataforma, né? Você pode jogar uma pessoa no celular contra outra pessoa no computador, contra outra pessoa em outro dispositivo, e essa parte que o Tabletop dá de lavada pro TTS. Então isso é bem interessante de comentar. Outra coisa também é que o TTS, ele é um pouco pesado. Ele pode ser que demore um pouco ou trave, porque ele precisa um pouquinho também do poder de processamento do computador para poder rodar. Exatamente. Lembra que eu disse, né, que quando você vai jogar a versão, que eu, por exemplo, eu subi uma imagem, só que eu não posso correr a imagem da carta, eu não posso, o próprio TTS não deixa eu subir. Então eu tenho que subir em outro site, fazer essa carta quando tiver esse formato, pegar o link de outro lugar, entendeu? Então você tem que fazendo download de outro lugar para poder jogar. Eu parei de jogar ele um pouco, porque ele tem ficado muito pesado pro meu computador. Eu não consigo, tá ficando difícil até de eu conseguir falar e jogar. Então ele tá travando bastante. Só pra você ter uma noção, que o TTS, você pode girar a câmera, você pode flipar a mesa, pode fazer várias gracinhas no jogo. Isso é numa visão tridimensional, então você precisa de um poder gráfico pra poder fazer isso, né? Isso existe também no Tabletopia, mas ele é bem mais limitado, né? Você não pode colocar uma imagem de um castelo no fundo, né? Porque a galera, quando vai colocar os modders lá, né? Você pode colocar imagem de qualquer coisa no fundo, as mesas podem ser customizadas. Então ele é como se fosse, fazer um comparativo, ele é como se fosse um Android perto do o Tabletop quando é um iOS, é, entendeu? Que ele é bem regrado nessa parte. A gente falou do Vassal, falou das plataformas que são os programas, né? A gente pode falar também dos sites, onde você não precisa estar no seu computador, você só vai fazer às vezes um cadastro num site, e talvez um dos sites icônicos que existem aí atualmente, que você também tem a versão freemium, né? Como você falou, né? Mas ele tem bem mais acesso do que um Tabletopia, que é o Board Game Arena, né? Eu e o Thiago já jogamos várias partidas lá. Tem que jogar mais, aliás. De vários jogos. É, tem que jogar mais, mas por conta do meu tempo de por causa da edição e tal, e outras coisas, é muito complicado eu conseguir um tempo pra jogar, mas uhum. Até peço desculpas às vezes pro Thiago, vamos jogar tal coisa, aí é complicado. Mas o que é legal é que você pode jogar tanto você acessando o site pelo seu celular, quanto você acessando o site de qualquer lugar, tendo internet, né, pra você jogar. E ele é bem, ele assim, ele é bem menos intuitivo que um Tabletopia, mas ele é bem mais fácil de aprender, entendeu? Do que um TTS. Ele consegue ter um médio ali de complexidade. O Vassal, ele ainda te ajuda, porque ele não deixa você fazer o que você não pode fazer naquele momento. O TTS não. Tem que saber o que você tá fazendo, porque ele te abre. Ah, faz aí, se vira. O BGA, né, ele tem essa questão, né, Thiago? É, então, o Yucat, o BGA, eles vão meio que segurar a sua mão, só que também tem um pequeno problema. Se você quiser mostrar, ensinar alguém a jogar por áudio, é meio difícil, porque você não tem como apontar exatamente onde é cada ação. Então, também é outro caso, a pessoa tem que saber o que ela tá fazendo. Mas é mais intuitivo, porque você pode parar pra ler, porque se você colocar o mouse em cima do local, normalmente vai falar, ah, essa ação faz isso, essa outra ação faz aquilo. Isso é bem legal. Então ele é mais fácil, ele é mais abrangente, só que tem que saber inglês, né, no Yucat, né? Não, no Yucata não tem em português. Mas no Board Game Arena tem o português de Portugal. Isso. Isso é bem legal porque você pode jogar lá tranquilamente com a ferramenta, tipo, te dando as opções, né? Falando a respeito do Board Game Arena, né? O Board Game Arena, ele é uma plataforma bem interessante, assim. Até por conta disso, de você, se você sabe jogo, você vai se divertir, entendeu? Você vai jogar facilmente, ele é bem intuitivo. Ele, às vezes, ele até ensina você a jogar certo, porque quando você tá pensando que você pode fazer uma ação e o jogo fala, ó, não pode fazer essa ação por conta disso, disso, daquilo. Ele tem uma coisa de aprendizagem bem diferente, mas o que ele ganha pra mim é porque ele vale como uma plataforma que você pode jogar sem estar presencialmente. Você não é tão comparativo, né? Você pode colocar, ah, vamos jogar, cada um faz um, pode fazer no mínimo um turno por dia. Então isso é bem legal, porque às vezes você pode jogar um jogo com uma pessoa que tá longe, às vezes você não pode ter, você tem um conflito de agenda com a pessoa, que você não consegue jogar, o BG permite você fazer a sua ação e passar. Sim. Aí a pessoa vai lá, faz a ação e passa, né? Enquanto no TTS e no Tabletop, você precisa que as pessoas estejam no mesmo momento jogando aquele jogo. Um dos motivos que eu também parei de jogar tanto do TTS foi porque parou de bater os horários com o pessoal que eu tava jogando. Sim. O meu amigo, ele começou a trabalhar de tarde, trabalhava de noite, mas o BGA é realmente, isso é muito bom. Eu joguei TTA a primeira vez lá, versão antiga que, uh-huh, que tem lá. É, obviamente, né, a gente não jogou uma tarde inteira o TTA, a gente foi fazendo desse jeito. É o modo, qual o nome desse modo mesmo? Pass and Play, uma coisa assim. Que é muito útil. Posso jogar vários jogos com várias pessoas. Sim. Ah, não tô online agora, eu tô online daqui a, sei lá, 5 horas. Eu tô dormindo, joga aí. Só explicando a respeito do BGA antes da gente falar do Yukata e até falar do Boitiju, que é outro site que faz isso, né? Por exemplo, você pode jogar a versão normal. Ele tem jogos que é exclusivo de assinantes premiums, né? A parte do custo anual dele, você pode pagar 24 euros pra jogar o ano inteiro, né? Como premium. Ou você pode pagar 4 euros por mês. Eu acho bem barato pelo que ele cobra e pelas coisas. Quando você joga o premium, por exemplo, se eu tô com um amigo aqui na minha casa e a gente quer jogar fisicamente, a gente não pode jogar porque ele tem essa opção de falar somente um usuário por IP, entendeu? Ah. Enquanto no premium você pode jogar por várias pessoas no mesmo lugar. Ele não tem tantos jogos, assim, você não vai encontrar todos os jogos do mundo lá. Mas você vai, por exemplo, você pode encontrar um Carcassonne, que é a versão premium. Você pode jogar a versão sendo grátis, você pode jogar o Eminent Domain, pode jogar o Stone Age, pode jogar o Russian Railroad, o Dice Forge, Can't Stop e muitos outros jogos, né? Tem uma variedade boa de jogos, não há, que você falou, não tem em todos os jogos do mundo. Infelizmente eu não posso jogar o Dominant Species lá. Gostaria muito de poder jogar, mas eu não posso. Seria ideal. Seria ideal. Mas aos poucos eles vão adicionando novos jogos, entendeu? Recentemente chegou nele o Terra Mística, né? Sim. Chegou outros jogos, então. E como ele funciona redondinho, né? Eu acho assim, pra mim a minha plataforma digital melhor pra mim ainda é o BGA. Eu gosto muito dele. Mas pulando pra outra plataforma, que é uma plataforma que ainda eu não tive acesso, mas também tem vários jogos. Ele é grátis como uma plataforma. Tem vários jogos. Tem Terra Mística, tem Macau, tem o Ganges, que saiu aqui no Brasil recentemente. Tem Porto Rico, que a gente jogou também até no BGA. Porto, né? Rico, amor, cara. Tem muitos jogos. Ele, assim, não tem todos os jogos do mundo, mas normalmente o BGA, esse site, né, do Yukata, ele tem muito foco em jogos euros, né? Tem muitos jogos euros que é aquele jogo que você pode passar, não tem aquela interação direta entre os jogadores. Então, por isso talvez funcione melhor nesse tipo de sites especializados, né? Você chegou a jogar no Yukata alguma vez? Joguei dois jogos. Um foi Port Royal. Pelo Yukata eu gostei, mas eu sei que é um jogo bem simples. E o outro foi o Marco Polo. Foi lá que começou o meu ódio pelo Marco Polo. É, eu acho que você tem ódio no coração e desnecessariamente. Porque Marco Polo é um jogador. Eu moro em Cubatão. Mas da parte de usabilidade do site, você gostou? Eu acho ele meio travado. Assim, ele é meio site dos anos 90. Mas ele funciona. Ele é meio um pouco difícil de lidar pra você montar a sala e adicionar os amigos na sala. Pelo menos eu senti essa dificuldade quando eu joguei. Mas tirando isso, o jogo funciona muito bem. Ele te dá uma tela do tabuleiro e te dá uma tela para seus recursos, o seu tabuleiro principal, todas as suas coisas. Então eu acho que ele ele é até um pouco melhor do que o BGA. O BGA ele te dá tudo, mas tu vai ter que abaixar lá pra ver e tal. Eu prefiro o Yukata nesse sentido. Ele te dá mais informação. Sim. Falando assim, se for considerar hoje o Tabletop, você pode jogar também por um site, entendeu? Você não precisa instalar programa. No máximo ele vai pedir um plugin, ou às vezes pede que você tenha um Java, um Flash da vida, mas você também pode jogar... Silverlight. É, exatamente, Silverlight da vida. Mas você pode também jogar normalmente assim. Outro site especializado que tem, que eu fui conhecer só agora na pesquisa pra esse podcast, que é o Boitiju, né? É um nome francês, provavelmente não tá certo a minha pronúncia. É um francês nórdico. Você falou com o biquinho, tá claro, certo. Claro, tem que fazer. Então tá certo. É igual o italiano, né? Tem que fazer com a mãozinha coxinha. É. Mas ó, eu tô olhando aqui, tem bastante jogos interessantes nesse site. Você tem, pode jogar o Agrícola, pode jogar Concórdia, pode jogar Deus, pode jogar Dixit, pode jogar Cities, pode jogar Dungeon Pets, você pode jogar Dungeon Twister, você pode jogar Kanban. Porra, Kanban que era, hein? E muitos outros jogos. Eu não sei necessariamente se ele tem a questão do Premium e outras coisas, mas ele é bem interessante. Eu tô olhando agora, assim, olhando os dois sites. Eu tô com o Yucat aberto, ele diz que tá com 390 pessoas online. O Boit Laju, ele tá com 290. No BGA, ele tá com 2.657 pessoas jogando. Então pode ver que a popularidade do BGA, até essa questão de interface e tal, ele é bem interessante, assim. Ele dá um show, na minha opinião, assim. O BGA tem uma facilidade de você conseguir fazer as coisas. É tudo muito fácil. Você quer fazer uma sala? Clica aqui. Uhum. Pronto, já fez a sala. Tá feito, já chamou todo mundo. E isso provavelmente é o que dá mais popularidade a ele. Porque quem tá jogando alguma coisa digital, duas coisas que vai pesar. Um, a biblioteca. Dois, quão fácil é de você conseguir acessar, jogar e chamar seus amigos. É, porque assim, a ideia é realmente isso, né? Se você for complicar, vale a pena você colocar na mesa o jogo e pronto, entendeu? Com certeza. É por isso que o Vassal me atrapalha, assim. Eu não quero mexer no Vassal. Assim, Vassal é um mestrado, você tem que fazer pra jogar o jogo, sabe? Tem outros sites, obviamente tem aqui um site até em alemão aqui, que é o Brettspiel der Welt, uma coisa assim da vida. Inclusive, a gente já pode pular até para a próxima parte aqui, que são versões digitais ou até mesmo site para você jogar certos jogos. Por exemplo, eu até mandei ontem, acho que hoje mesmo, pro Thiago. Thiago, aí, ó, vamos jogar um domínio pelo site exclusivo para jogar domínio, ou vamos jogar tal coisa. E é justamente isso, você pode jogar jogos em plataformas exclusivas para aqueles jogos. Domínio mesmo tem várias expansões, é uma comunidade gigantesca de pessoas, e você pode jogar. Enquanto, por exemplo, várias empresas, né, estão optando agora para fazer versões digitais, tanto no mobile, tanto na versão de PC, né. Por exemplo, você pode jogar o Ticket to Ride, pode jogar, enfim, vários outros jogos que você pode jogar com as versões digitais, seja no seu mobile, pode jogar um Carcassonne, pode jogar um Onirin da vida, né? Quais jogos você, nessas versões digitais, você já jogou, Thiago? Eu tive acesso ao Mysterium, ao Ticket to Ride. Mysterium, legal. Eu cheguei a fazer conta pra jogar o Memoir, mas eu fiquei com preguiça. E o Steam, que é aquele jogo de trenzinho. E eu tenho em mente, hein, obviamente, o Suprassumo Through the Ages, né? Não tem nem como. Sim. É assim, ó, tem várias versões, tem versões que deram certo, né, na nossa opinião, e versões que não conseguem ser as versões, assim. Falando na versão de celular, eu vou dividir celular e a versão instalada pra computador, que algumas versões, assim, bem interessantes. Bom, celular, eu tive contato com Onirin, que era um jogo mais de push or luck, bem, bem legal, bem viciante, né. Eu tive contato com a versão do Onitama também bem feitinho, bem legal. Tem outros jogos, Carcassonne, eu peguei algumas versões do Rabobando, que saiu, né, de várias versões de celular, mas joguei uma vez ou outra, não me empolgou. Mas Through the Ages, né? Tive contato com essa versão no computador. E que versão e que da hora, né, cara? Pegam, assim, chega pra todas as outras versões digitais e eles falam, olha, vou ensinar como é que faz. É desse jeito. Que é brincadeira a qualidade que os caras colocaram ali. É, assim, é perfeito. Sim. Meu computador é muito ruim. Vocês não estão entendendo a noção. E ele roda livre, leve, solto, maravilhoso. Sim. Não trava. É tudo muito prático, é tudo muito fácil. Existe. Deixa eu até abrir pra ver se tem coisa aqui pra mim fazer. Ah. Vamos lá. Vai continuando aí, vai continuando aí. Existem as más línguas, não vou dizer quem foi que falou, que diz que também que a versão digital mata a versão física. Por que que essa versão é uma versão interessantíssima? Por quê? Primeiro, ele é uma versão onde você joga e onde tudo é prático, não tem aquela versão poluída. Porque muitas das versões que você tem tanto pra PC, tanto pra outras coisas, ele não tem uma interface orgânica, ele não tem aquela usabilidade que te ajuda. Porque se for tão burocrático quanto jogar um board game, vale a pena você jogar um board game. Sim, sempre. Enquanto você vai jogar o Through the Ages, ele é um case de sucesso, né, que o pessoal fala. Ele é um caso que você vai olhar e vai falar, olha, isso aqui é interessante fazer, então vamos repetir. Não é à toa que ele vendeu horrores, não é à toa que muita gente até vendeu jogos físicos pra ficar só com a versão digital. Eu mesmo, eu nunca jogaria tantas partidas quanto eu joguei. Sei lá, eu tenho mais de 60, 70 partidas completadas. E você pode jogar ao mesmo tempo várias partidas, você pode fazer mesmo, pode jogar a versão contra a inteligência artificial, e por isso esse jogo é fantástico. É assim, todas as empresas que quiser fazer jogos digitais tem que olhar pro que o Vlada fez, com a CGE fez, a CGE, né, no geral ali, fez pra falar, olha, faça desse jeito, senão você tá fazendo errado, sabe? É magnânimo, é a palavra certa. É tão fácil você acessar qualquer tipo de informação, não só sua, do seu adversário. Você quer saber quanto o cara tá produzindo? Você não precisa fazer um cálculo. Cara, tá tudo ali, tá tudo na tua frente. O diferencial é ser simples, é não dar dor de cabeça, é ser rápido, é ser ligeiro. E ser automatizada, né? É assim, ele é um excelente jogo até fisicamente, tá? Não é só porque a versão digital é boa, porque o jogo não é bom. O jogo é muito bom, mas pra você jogar ele tem muita parte burocrática. Ele tem a questão dos jogadores demorarem muito pra jogar. Porque ele é um jogo que tem AP, ele tem a questão de você otimizar as ações, ele tem muita fase de manutenção, que você tem que mudar um cubinho daqui pra cá, você tem que fazer as contas e tal. Enquanto na interface ali digital, você joga e isso faz automaticamente. Você pode jogar, voltar a ação e tal. E quando você vai jogar isso na mesa, né, numa versão física, você vai fazendo isso mentalmente, ou às vezes faz ação volta, enquanto os outros jogadores estão lá pensando, tipo, cara, que demora que esse cara tá fazendo. E assim, ó, o TTS você pode jogar na versão Pass and Play, você joga, passa, e daqui um ou dois dias o cara vê. Ou você pode jogar até a versão live, assim, que ó, eu e o Thiago vamos jogar agora uma versão live, que a gente tem que jogar e fazer as ações, e pronto. Em uma hora, ok, termina, mais ou menos. Pra dois jogadores, acho que até menos. Thiago, você tem algum outro jogo que você gostou de versão digital que vale a pena comentar aí? Eu não joguei tantos quanto eu gostaria. Assim, eu tô de olho no Terraform Mars, que vai sair, mas... Esse é muito bom, esse é um spoiler, já que eu vou dar. É, então, a gente chegou a jogar ele a versão beta, né? Tava travando aqui, mas ele era bom, bem bom. É, ele vai pedir o processamento gráfico ferradinho, assim, então... Do Scythe eu não joguei ainda. Não faz isso. O Scythe, não jogue, porque assim, ó, eu gosto muito do Scythe. Eu também gosto, foi isso que eu queria. Por isso que talvez eu prefiro até jogar a versão do Scythe do próprio TTS, porque enquanto eu tava elogiando aqui o TTA, né, que a interface ela é orgânica, ela te ensina, ela te dá todas as informações sem te dar aquela poluição, o Scythe ele faz de forma horrível, assim. Ele faz o oposto. Primeiro, coloca as informações bem minúsculo, ele faz a questão de como se fosse um tabuleiro mesmo, assim, de você movimentar as peças, ele tem uma animaçãozinha, mas não é nada especial. Já um outro caso, assim, de sucesso pra mim, que quando sair vai ser uma questão incrível, é o Terraform Mars. Ele é um jogo da Asmo Digital, né? Tem vários jogos que são da Asmo Digital, mas ela é só a distribuidora, mas tem várias empresas por baixo que são as desenvolvedoras daquele conteúdo, entendeu? E essa versão do Terraform Mars, ele, assim, ele é muito boa. O único pecado dela é porque ele realmente é pecado entre aspas, né? Ele precisa de um processamento gráfico bem alto. Ele é bonito, tem as animações legais, e eu não acho que é desnecessário. Assim, só acho que é uma opção mercadológica deles, de optar de ter algo bonito, de não ter algo que tem todos os acessos para todas as plataformas. Eu acho que é uma boa adaptação. Eu acho que tem mesmo uma adaptação que eu sempre jogo, a versão solo mesmo, jogo com a galera, é o Ticket to Ride, que também é bem, muito boa, bem rapidinho pra jogar. Joguei o Sentinelas do Multiverso, também é muito, muito boa. Ele é bem fácil, ele é bem intuitivo, explica, ele faz o que o TTA faz, ele coloca poucas informações, mas se você precisar consultar informações adicionais, você bota o mouse em cima, clica na carta, ele vai te dar as informações adicionais que você precisa, e por isso que é bem, bem feito, cara. O Ticket to Ride eu ganhei ele com uma promoção da Asmodi mesmo, eu acho. Sim, ela fez uma promoção lá de, curta aqui tal coisa, faça tal coisa e ganhe. Isso. E realmente, ele é muito bom, ele te dá tudo que o tabuleiro te dá, só que tem uma versão ainda menor, mais compacta, né, mais rápida, e é tão excelente quanto. Se você tiver a oportunidade de pegar... pode pegar o do Ticket to Ride, se você gostar muito do Ticket to Ride, que vale muito a ele pena. Ele é muito divertido. Eu conheci o Ticket to Ride inicialmente pelo aplicativo, depois eu joguei a versão física e gostei demais, entendeu? E ele é muito legal, muito divertido, gostoso, e ele tem as animaçõezinhas, a arte dele que é bem, bem gostosa e tal. Eu vou colocar dois tópicos aqui só pra gente encerrar, né? E depois a gente fazer os prós e contras dessas opções de jogar digital, né? Que é o seguinte: existe várias board games que estão utilizando aplicativos pra poder jogar. O XCOM dele, o U-Boat, que vai vir aí no futuro, também tem essas informações. Mansion of Madness também utiliza. Só quero saber se você é contra ou a favor. Não a gente explicar o caso como funciona, mas se você é contra ou a favor dessas plataformas. Gosto. Eu joguei o Mansion of Madness. Eu acho que tira aquele overlord que não funcionava tão bem se o cara fizesse um erro, podia cagar toda a partida. Se for bem feito, eu sou a favor de quase tudo. Eu também tô nesse raciocínio. O que eu tive de contato nisso foi o XCOM, que ele acelera o jogo, ele, como eu até disse no ficha do jogador com o Pena, né? Maravilhoso. Ele também tira essa parte do jogador alfa e tal, assim, eu acho bem interessante. O Descent também tem o Road to Legend, que é o aplicativo. O Imperial Assault também tá com essas opções, então são boas opções. Eu achei bem interessante isso. Acho que o Clank também tá agora pra você poder jogar solo. Eles fizeram um. Sim. Também. Sim, eu acho legal as opções de colocar solo e colocar o aplicativo também, é bem legal. É bem bom, porque, que nem, vou voltar lá no que eu joguei no Pendragão. Uhum. Se o Pendragão tivesse um aplicativo, ia ser maravilhoso. Porque o Pendragão, ele tem modo solo, e se você não quiser controlar duas partes facções, você tem uma. Tem um monte, não é uma, é várias e várias coisas pra você fazer como se fosse a inteligência artificial das facções que não estão sendo jogadas por jogadores. Você vira basicamente uma máquina jogando aquilo. Se tivesse um aplicativo que escolhesse as opções, eu só precisava entrar o número da carta que acabou de virar, cara, seria maravilhoso. Eu e o Rafael provavelmente ia jogar cada um com uma facção e duas facções bot. Isso é muito mais fácil. É, e outro tópico aqui antes da gente finalizar é a questão de jogos digitais que poderia ser board games. Sabe, tem vários jogos, por exemplo... Armelo, né? O Armelo é um jogo que seria facilmente uma versão tabuleiro e muito boa. Tem aquele jogo do Solitárica. Solitárica, sim. Seria facilmente, o Snake até falou uma vez aqui no podcast. Então, tem vários jogos assim que você pode encarar eles como versões de board game. Se eles tivessem versões físicas, seria muito interessante. Acho que até o Hand of Fate, né? E... que também depois virou a versão digital, né? Agora a gente vai só pra finalizar esse podcast. Eu vou começar aqui falando qual que é a parte negativa. Eu vou já começar a parte negativa. Depois, se você quiser começar pela parte positiva ou negativa, fica à vontade. Mas a parte negativa, de normalmente para você jogar as versões, são quando as versões normalmente são mais burocráticas que o próprio jogo de tabuleiro. Aí quando você tem essa burocracia tão elevada quanto o jogo ou mais, pra mim não vale a pena você jogar. Não é o caso de todos os jogos que a gente comentou de casos assim que são interessantes de jogar, mas normalmente também tem às vezes a questão do valor, né? Às vezes você vai comprar a versão digital, que às vezes pra você jogar até mesmo no seu tablet, no seu celular, na versão no Steam, às vezes o valor é alto, né? Às vezes a galera cobra muito caro numa coisa que não deveria ser, entendeu? Tão caro pra uma coisa tão simples, que às vezes é mais pra ajudar a difundir o jogo do que realmente é, né? Isso é pra mim a parte negativa. É, tem vários jogos aí que tá na minha lista da Steam pra que eu quero a versão digital, eu não pego porque, R$40, R$50 a versão digital eu acho meio salgado. Se for uma versão tão boa quanto o TTA, que ele faz lá e custa R$29 e você realmente sabe que a qualidade é ótima, vale a pena você investir com certeza. E você quer começar positivo ou negativo aí, então, os pontos? Do digital, acho que a parte mais negativa... pra mim, é porque, que nem, eu tenho Windows Phone. Tudo isso que a gente falou, eu fico só na vontade de jogar no celular, porque eu não posso, né? Porque o Windows Phone, a única coisa que o Windows Phone te deixa é se decepcionar. Eu tenho que jogar no PC. Que nem eu falei, meu PC é ruim. Certo. Que nem eu acabo de falar. Ah, tô a fim de jogar uma partida. Pego o celular, tô aqui jogando Ticket to Ride, 15 minutinhos, tô numa fila, rapidinho. Ou tô numa fila, vou aqui responder a porrada que alguém me deu no TTA, porque o TTA é o jogo da porrada. É rapidinho, faz, joga, pum, acabou. Tranquilo. O que eu gosto da parte positiva é o seguinte. Primeiro, que ele é uma excelente plataforma pra quem tá desenvolvendo jogos, né? No próprio TTS, você pode subir qualquer jogo, inclusive o seu que você tá criando. Eu fiz isso. Eu também, eu fiz isso com Astronauts, né? Lembra que tinha um jogo de Astronauts? Sim, verdade. Que era um MOBA-like, mas eu tinha feito e era bem bonitinho, então ele é bem fácil de usar. A parte boa é realmente você poder testar os jogos que você quer comprar pra ver se pertence ao seu gosto. Sim. Ou não. Se acha que vai rodar no seu grupo, e essa parte é muito boa. Você pode jogar tanto versão grátis, ou às vezes comprando um TTS da vida, né? Então essa parte é maravilhoso. E também jogar qualquer hora com sistemas de pass and play. E por isso, pra mim, a soma das partes é muito mais positivo do que negativo. Então a parte negativa é complicada, realmente, mas quando você olha a parte positiva, você só vai ter lucro, né? Eu não sou contra. É assim, a galera fala, ah não, o digital vai matar o analógico, nem ferrando. Não, nunca vai acontecer. Nunca. E às vezes é mais barato você, às vezes vamos supor, tem um jogo lá que você quer muito, é R$300. Leu as regras, se divertiu, mas quando você vai jogar ele, você descobre que aquele jogo não é pra você. E às vezes você investiu muito alto no jogo, se você for comprar a versão original. E por isso que às vezes a parte positiva é você testar o jogo antes nessas plataformas e poder verificar se é pra você, se você gosta do fluir dele, né? Então pra mim é positivo. Eu só tenho um adendo a colocar nessa parte de testar o jogo. Um jogo digital, ele não vai, pelo menos na minha opinião, ele não vai tirar a sensação que você tá com alguém jogando o jogo. Não vai. Exatamente. É diferente. O jogo digital, tem alguns jogos que eu testei digital e eu não gostei. Mas eu testei físico, eu falei, pô, isso aqui é legal, viu? Isso aqui tem alguma coisinha aqui a mais, viu? Que eu não tinha visto antes. Então fica a dica aí pra você. Se você gosta aí das plataformas digitais, né, pra gente encerrar aqui, deixa nos comentários aí se você curtiu ou não a nossa discussão. São várias plataformas, a gente vai deixar link de todas elas pra você conhecer os jogos, né, que existem, as plataformas, as opções, onde você pode ter uma porrada de jogos, seja no seu Android, seja no seu PC, seja no seu tablet, seja no seu iOS, menos no Windows Phone, desculpa aí. Eu sou tristeza do Windows Phone, cara. E se quiser jogar um TTA com a gente, entra lá no nosso grupo lá do Telegram, tem um grupo exclusivo pra jogar o TTA digital. E eu mando um beijo pra todo mundo lá, a galera que senta no top lá, o Lucas Lopes, o LPP, o Pinduca, né, o João Cláudio e várias outras pessoas aí que estão sempre jogando aí com a gente. Um beijo no coração. Deixa nos comentários então quais são os jogos. Thiago, muito obrigado aí pela participação. Gente, é isso. Um beijo e até o próximo turno. Tchau. Tchau. gonna find some.